Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Coloque no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, a nossa querida Lafique Imóveis estará em festa no dia de hoje, pois estará aniversariando e recebendo os parabéns a você, a gentil e direta funcionária da Lafique Imóveis, Dona Wandra Rossi. Nesta oportunidade, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique, toda a Lafique Imóveis, os familiares da aniversariante, desejam a ela, bem como nossa equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade, todas as felicitações pelo dia de hoje, pelo aniversário natalício. Parabéns, Dona Wandra Rossi, funcionária da Lafique Imóveis. Mas vamos nós, música. Ele é comerciante aqui em São Carlos, pessoa muito estimada. Ele é diretor da Casa de Carne Santo Antônio. Estamos falando do Sr. Sérgio Parelli, nosso gentil ouvinte de todos os domingos. O Sr. Sérgio Parelli, em sua casa de carnes, fica a nos ouvir e atender a sua dileta e distinta clientela. Para ele, Carlos Galhardo, do Custódio Mesquita, que foi um excelente compositor, musicista, pianista e um dos homens mais elegantes em sua época lá no Rio de Janeiro, Custódio Mesquita, Carlos Galhardo canta O Homem da Valsa. Sertanejos de Casaca, conjunto musical da RG. Aqui este conjunto regido pelo Rubem Pérez, o popular Pútio. Sertanejos de Casaca executam, do Agilino de Oliveira, a composição Tristeza Jeca. Tudo isto para ele, lá da Casa de Carne Santo, em nossa sintonia, o Sr. Sérgio P, figura muito linda, estimada em nossos meios comerciais e também sociais. Ainda temos do Raul de Barros, musicista, com a Big Band, interativo aqui de nossa cidade. Esta Big Band dá um show de interpretação e musicalidade nesta composição Na Glória. Cancioneiro que vai sem destino, serenatas de amor a cantar, tu não vês que a dor, cancioneiro, é uma gota de água no mar. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Encontrei certa vez alegria, a tristeza nos viu, foi embora. Resolvi ser feliz nesse dia, esquecendo os amores de outrora. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Companheiro que vive chorando, um amor que a noite envolveu, porque chora se o amor é mais doce na saudade do amor que morreu. Ai, ai, ai.

É, a cidade amanheceu cantando, e em cada canção uma nostalgia. Você sintoniza pela Rede USP de rádio, um jardim, um coreto, a música e a cidade, com as melodias tocadas no rádio da vovó. Mas, vamos nós com música. Chega a vez, agora ele reside também aqui em São Carlos, o nosso gentil senhor Luiz Antônio Garcia, que está conosco. E ele gostaria de reativar a sua memória, de acordo com a sua cartinha, com Ademilde Fonseca, Rainha do Chorinho. Ademilde Fonseca, viva para a satisfação nossa. Ademilde Fonseca, concerto do A. Almeida, Galo Garnizé. Para ele, senhor Luiz Antônio Garcia, em nossa sintonia, ele que é morador aqui de São Carlos, ainda gostaria de ouvir do poeta saudoso Olegário Marino, Arranjo do Chico, para este conjunto vocal que era formado por cegos, titulares do ritmo, cantando De Papo pro Ar. Aquele galo Garnizé, eu sem querer pisei no pé de uma galinha. Ele cantou que quereca e bicos come aqui no pé. Com uma vizinha, muito tempo que eu não falo. Peguei o galo e a vizinha nem deu pé. E se a vizinha reclamar qualquer coisinha, eu vou pegar minha faquinha e vou matar o Garnizé. Eu não me conformei com tal situação. Peguei o Garnizé, cortei-lhe o esporão. Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez quequerequeque. Eu não me conformei com tal situação. Peguei o Garnizé, cortei do esporão. Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez quequereque. E lá no terreiro, o galo é o primeiro que canta ligeiro. Quequereque. Ninguém entra no galinheiro, no puleiro, ninguém põe o pé. O rei do terreiro é o Garnizé. Minha vizinha tinha um galo pequenininho, era ladinho aquele galo Garnizé. Eu sem querer pisei no pé de uma galinha, ele cantou quequereque e biscome aqui no pé. Com a vizinha muito tempo que eu não falo, peguei o galo e a vizinha nem deu pé. E se a vizinha reclamar qualquer coisinha, eu vou pegar minha faquinha e vou matar o Garnizé. Eu não me conformei com tal situação. Peguei o Garnizé, cortei-lhe o esporão. Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez quequereque. Eu não me conformei com tal situação. Peguei o Garnizé, cortei-lhe o esporão. Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez quequereque. E lá no terreiro, o galo é o primeiro que canta ligeiro. Quequereque. Ninguém entra no galinheiro, no puleiro, ninguém põe o pé. O rei do terreiro é o Garnizé. Peguei o Garnizé, cortei o esporão, agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez quequereque. Eu não me conformei com tal situação. Peguei o Garnizé, cortei o esporão, agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez quequereque. E lá no terreiro, o galo é o primeiro que canta ligeiro. Quequereque. Ninguém entra no galinheiro, no puleiro, ninguém põe o pé. O rei do terreiro é o Garnizé. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vai,